Honras de abertura desta emissão de hoje do Bom Dia Antena Web para os Ritual Tejo. Foram cardos, foram prosas. Depois, GNR, Sangue Oculto. Venha aí connosco. Daqui a pouco já lhe trago também as sugestões para o canal 1 da Antena Web e também para o canal 2. Muitos e bons motivos para que possa ficar connosco durante este dia de quarta-feira. Bom dia! Vamos então à música? Para já, Ritual Tejo, foram cardos, foram prosas e também GNR, Sangue Oculto. Thank you. De abertura nesta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web para os Ritual Tejo foram cardos, foram prosas e também GNR com Sangue Oculto. Deixo-lhe ficar para já a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, quarta-feira. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje, quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com muita nubosidade a partir da tarde, com previsão de chuva forte acompanhada de trovoadas. Isto para o interior norte e centro e sul do país. Para o interior centro e sul do país, mas que poderão afetar também a Grande Lisboa e o Grande Porto. Na verdade, este dia hoje acordou assim com uma carita daquelas que, bem, nem é carne, nem é peixe. Ainda assim, as temperaturas previstas para hoje, Lisboa 29 graus, Coimbra 31, ouviu bem, 31, Porto e Faro 27. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão de hoje com o projeto Mochimba, homenagem a Do Ouro Negro. O tema chama-se Maria Rita. Depois, a voz de Adriana. Sonho de Papel. Montanhas que a vi falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos e elas riram das gracinhas. São coisas próprias das raparigas. E eu voltei todos os dias a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. Sabia de nada e eu voltei tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Era a noite de São João. Toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha em folia, em turbilhão. E nessa gente vinha a minha amada e trazia a matar o cabelo negro, a mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-me um beijo e entre a multidão desapareceu. rei pelo mar alto, pelas praias do sul de França, pelas dunas do bairro alto, neste desastre feliz de tão perfeitos instantes dos teus sonhos de papel, de um tempo sem diamantes. E eu quero pintar as paredes com a cor da tua voz. Vamos andar de mãos dadas, o impossível somos nós. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão. Vamos andar de mãos dadas para sempre, lado a lado, pelas ruas de Manhattan, pelos rios do Chiado, nesta loucura improvável de encontrar a alma certa. Do lado esquerdo da cama de uma casa deserta, e eu quero pintar as paredes dadas, o impossível somos nós. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a Estivemos então musicalmente com o projeto Mochimba, o tema Maria Rita, homenagem a Do Ouro Negro. Estivemos também com a voz de Adriana, o tema Sonho de Papel. Vamos então, vou falar-lhe agora da programação da Antena Web, Canal 1 e 2. A não perder logo mais, às 17 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, uma hora de sucesso. As músicas que estão a fazer sucesso neste momento. As novidades e também o top 3 da semana passada. Fazem parte deste programa Uma de Sucesso de Carlos Bonaparte, que vai para o ar logo mais às 17 horas. Às 21 horas temos em antena Portugal de Les a Les, comigo mesmo, eu, Diamantino Teixeira. Vamos viajar por Portugal de Les a Les, passando pelas ilhas, é claro, isto musicalmente falando. Depois, para relaxar um pouco, vamos ficar com a Joana Santos em Quarto Andamento. Ela que nos vai levar à música de 1730 a 1745. Já cá estava, sim, senhor. Daqui a pouco no Canal 2, e é por aí que vamos começar já, dizia-lhe que daqui a pouco no Canal 2, às 12 horas, começa o 14 em Linha. Para quem gosta destas musiquinhas que andam por aí no top, e de outras que, não estando no top, também fazem parte desta emissão do 14 em Linha, aqui está um programa para que você não possa perder. 14 em Linha, já daqui a pouco, às 12 horas no Canal 2. À tarde, não perca a sua novela, Vamp. Cada vez mais emocionante, até porque se aproxima já do seu final. E a não perder também, logo mais, às 22 horas, em Noite de Espetáculo, um espetáculo gravado no Coliseu dos Recreios por Miguel e André. Estas e muitas outras coisas você tem aqui, é claro, só na sua rádio Antena Web e na Antena Web Canal 2. É só escolher, é só entrar na nossa página e escolher e até guardar o programa da sua preferência, se assim desejar. Musicalmente, vamos prosseguir nesta emissão de hoje do Bom Dia Antena Web, com os Resistência à Noite, Ban Mundo de Aventura e também os Rio Grande, Postal dos Correios. Ela sorriu. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Já chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. E pronto, chegamos assim ao final desta emissão 3 do Bom Dia Antena Web. A seleção musical, a apresentação e a realização destas emissões a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que vos envia um forte abraço. Resta-me desejar-vos a continuação de um ótimo dia, sempre, é claro, na companhia da Antena Web. Muitas e boas sugestões, quer no canal 1, quer no canal 2, para que possa ficar connosco ao longo deste dia de quarta-feira. Musicalmente estivemos com Resistência, o tema A Noite, ainda os Ban Mundo de Aventuras e também os Rio Grande, Postal dos Correios. Deixo-lhe de saída Só para Contrariar, depois do Prazeres. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser, logo pela manhã, na abertura das portas da sua rádio preferida, a Antena Web. Até amanhã,